Aristocracia natural, idiosincrática sublime. RJ Salvador, Mahal Dona Lil. Cheque. Produção de Djalma Gautama. Boa. RJ Salvador, nós que tá, nós que tá. Nós que tá. Ei, hey, ver nossas crianças correndo na praia. Cirandê, cirandá. Aprender a ler, correr de bike e estudar. Um novo amanhecer pra me recuperar. Soldado universal, sofrendo com as ares. Os cientistas e expedicionistas estelares desdobram em mares de conhecimento e memo na sinapse. Como o total recall, minhas frases são programa na membrana cerebral que causa uma interface vivencial sensorial. Minha tecnologia vocal conecta a angia das têmporas. Fomenta a inteligência, amor à ciência. Minhas sentenças lecionam a jurisprudência, cada fonema. Assim, sintese egética do bebê ninja. Similar à cinegética das cordilheiras da Escócia, carrega o heráldico. Fonológicas como trovas mavóticas pra batalhas sociológicas. Defender a dendrologia genealógica com a alma, com a lauda, com a fala. Bebê ninja explora o Atlas com a távola. Távola. Meu trabalho é insuficiente, tudo é vaidade. Só a terra permanece, cada pôr do sol mostra que ele sempre volta pra onde nasceu. Escolhi desfrutar do resultado do meu trabalho, afinal é uma dádiva de fato. Pra tanto eu tento ficar longe dos prantos desnecessários, vivendo e amando segundo as consequências dos meus atos. Vivendo as consequências, e os que precederem serão sábios a continuidade. Feeling down, come in, it's so simple, just sing it. Come on, everybody, sing this song. If you're feeling down, we will touch your soul. If you're feeling down, come in, it's so simple, just sing it. Feeling down, commit, it's so simple, just sing it.